adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM to... E chegamos agora ao episódio 6 da temporada 2 de Vox Machina, entrando em Rimmecleft. Olha que nome cabuloso. Né, Rimmecleft. Vemos o Grog destroçando vários inimigos no que parece ser uma arena de batalhas. Ele vê Pike e seus amigos mortos e é elogiado por outro gigante. Mas isso era só um pesadelo que a espada sedenta estava dando para ele, inclusive pedindo por mais. É uma filha da puta essa porra dessa espada, né? Mas tá bom. Pike e Skellan pegam Grog falando com a espada... E ela fica preocupada, que é óbvio, né? Você vê um teu amigo falando com a porra da espada, como se tendo altos papos com a porra de uma espada, sendo que só ele tá ouvindo a espada, ninguém mais tá ouvindo, então eles estão vendo um cara falando: e aí, espadinha, tudo bem? Como é que você tá, meu amor? Te amo, viu? Tal e coisa, porra. É pra pensar o quê, né? Nada. Eu já conversei com a espada aqui, mas não era assim... Bom, deixa quieto. Aham, a espada também sugava sangue e te dava força? Sugar não é o que ela fazia, mas deixa quieto. Então tá bom. Então tá. Vamos lá. Eles chegam até Rimmecleft, o local onde está o companheiro da Esfinge, Oziza. O Grog carrega os Skellan numa bolsa de canguru e ele até gosta. Cara, essa cena foi de um surrealismo. Que o Grog pegou o Skellan, botou no peito, amarrou lá uma faixa em volta, o Skellan tá até gostosinho, tá bom aqui, vou ficar aqui, tá bom, né? Fazer o quê? Calor humano ele gosta, né, filho? E ele é pansexual, então foda-se, né? Mas tem um ogro, um... Meio gigante. Um meio gigante aqui me abraçando por trás, uma delícia. Oxe, não era bem por trás, mas foda-se. Né? Então eles encontram pilares com runas de aviso. Eles encontram um templo anterior à divergência. Lá dentro, Kamal Diori, que é o companheiro da Oziza, e lá vem os nomes filhas da puta que você tem que falar devagarinho, senão tu vai falar errado. Ele encontra Vox Machina e propõe um desafio. Eles devem causar dor nele, né? Nossa! Olha, presta atenção, isso é importante, tá? Ele diz ele que nunca sentiu dor na vida, porque nunca ninguém conseguiu acertar um golpe nele. Então tá bom. Eles são teleportados para outra dimensão! E cada um tenta feri-lo sem sucesso. A espada sedenta ordena que o Grog alimente, ou ela mesma vai se alimentar. Ou seja, começou a dar merda. Né? Começou, vai dar merda, né? Enquanto enfrenta os heróis, Kamal Giori joga verdades na cara deles e os joga num abismo. Quer dizer, cada um que tenta atacar o Kamal Giori, eles jogam a verdade na cara deles, eles tomam na cara e caem no abismo. Tá sendo assim um por um, né? Sobrou pra quem, Jota, salvar o dia? Skellan! E, cara, a cena do Skellan cantando uma canção romântica do amor do Kamal Giori com a Oziza, cara, foi do caralho, não foi, Jota? Rapaz, assim, eu falei assim, cara, não é possível, velho, que ninguém vai conseguir vencer esse cara. Esses caras mataram um dragão, mano, e daqui a pouco sobra pro Skellan. Eu falei assim, não, velho, porra. E o cara vai lá e manda ver, velho, canta, é um dos melhores clipes da temporada inteira, viu? Vai estar, inclusive, nos links relacionados desse episódio, o clipe com essa música, cara, que é do caralho. É uma puta música romântica. E que ele fala do amor que a Oziza sente pelo Kamal Giori. E aí é óbvio que o cara, sentindo saudade do jeito que ele sentia com a porra da companheira dele, ele abre o coração e chora, neném. Chorou, bebê. Sentiu. Nossa, você... Cara, é nessa hora que eu ao mesmo tempo fiquei espantado, né, pela capacidade do Skellan, mas ao mesmo tempo eu fiquei com uma vergonha alheia do Skellan, porque o Kamal Jeri, você deve ser um sábio de renome, pessoas devem ter orgulho de te conhecer. Ah, é verdade. Você deve conhecer o amor como ninguém. Ah, sim, eu conheço amor com homens, mulheres, árvores. É uma coisa terrível, só que não. Puta que pariu, cara. Aí, beleza, o Kamal Jeri entrega pro Scanlan a espada Caça-Mitos. Olha aí, outro vestígio. Cara, essa espada eu achei foda pra caralho. Primeiro, é uma espada que se adequa ao tamanho do dono. Quando tá na mão de um cara grande, é uma espada grande. Quando tá na mão do Scanlan, é uma espadinha. O problema dela, assim, que... assim, cara, eu viria o Skeller com qualquer coisa, menos com a espada, velho. Ah, mas ele sabe usar, rapaz. Então a mágica... Lembra que ele já usou a varinha mágica dele pra disparar raio? Sim, claro. Agora ele tem outro meio. Ele ficou mais versátil em batalha agora, né? Né? Então você entenda a varinha mágica como você quiser. A gente já contou isso na primeira temporada, então foda-se, né? Então tá. A espada Caça-Mitos, além de ser uma espada versátil, né, que se adequa ao tamanho do quem estiver portando ela, ela tem um segundo poder, que aliás é o primeiro poder dela, que é muito bom, que ela encontra os outros vestígios. Jura? Por isso que ela se chama Caça-Mitos. Aham. Jura? Aham. Caralho, eu nunca imaginei que a espada Caça-Mitos caçasse mitos. Ah! Olha só, não é? Aí o Scanlan chega e fala: Scanlan! E aí ele descobre, através de uma visão, que um dos mitos está no reino férico, que é um arco fodão, segundo palavras dele nele próprio, né? Ele também vê a cidade de Restroom e onde estão a Horda e o outro vestígio, um par de luvas de pedra. Olha... aí a gente já percebe, tem um arco e um par de luvas. Quem será em Vox Machina que vai ficar com um arco e um par de luvas? Você tem alguma sugestão, Jota? Olha, quem é que vai ficar com o arco e o par de luvas? Será que é a arqueira do grupo? E será que é o bárbaro do grupo que vai ficar com o par de luvas? Pois é. Ah, sim! Porra, as luvas que... tem poder elétrico, né? Né, de poder elétrico e faz o cara crescer também, né? Faz o cara ficar gigantão. Foi o que ela disse. Foi o que ela disse, né? Das quase sede, né? Tá bom. Então o Brasil ataca a caverna da Esfinge, como se não... que desgraça pouco, é bobagem, né? Com a ajuda do Kamal Jeri, Vox Machina enfrenta um Brasil, só que o Grog tá já enfeitiçado pelo caralho da espada sedenta e acaba atacando a Pike, cara. Filha da puta, vai fazer o quê? Atacando, ferindo é uma maneira de dizer uma pessoa que foi empalada, né? Né? Uma espada da largura de um braço de um gigante que atravessou um anã, velho. Não é? A Kamal Jeri morre e Vox Machina foge, deixando a espada com o Brasil. Quer dizer, a porra da Caça-Mitos acabou ficando com o Brasil. Parabéns. A Killif tenta um feitiço de teleporte para chegar no mundo férico, mas acaba separando o grupo. E assim termina o episódio 6. É, mais uma vez uma trinca termina com todo mundo se fudendo, cara. Eu tô vendo aí um padrão, né? É, uma semana com alguém morto, posso esperar aí. There's a monster incoming. Inspiration is waiting. Rise up, don't think twice. Put your fate in your hands. Take a chance, roll the dice.